940, decolado 38, controle 119, decimal 35. 935, obrigado, boa noite. Controle, boa noite, gol 940, decola. 940, contato radar na decolagem, suba para o nível 360 na saída da Arpó. 360 na cola, 940. Gol 1273, chama agora o centro Recife, 133 decimal 25, alterna 125 decimal 1. Oh, boa noite. Boa. Comandor, estamos 3897, puxe e acionamento via destino. 3897 no 05, autorizado, chama ataque. Pode ataque, 3897. Gol 1940, chama agora o centro Recife, 126.0. Controle, gol 940. Gol 940, controle. Controle, está na escuta do gol 940. Afirma, como recebe? Ah, você claro. Chama agora o centro Recife, 126.0. 260, boa noite. Boa. Florida West 775, qualquer dentro, descendo o patrulhador 050, clear, Aman arrival. Altimeter 1012. Tan 3897 para o TAC. Meu 2217. 2 horas e 55, Antena Galeão. Meu 3897 está autorizado para TAC 1, Índia Alfa, ponto de espera da 10, no 862, altímetro 0012. Índia Alfa, ponto de espera 3897. Salvador, boa noite, prefeitura 97, informação Wilson. Passou autorização Galeão 360, sabe para a costa. Prefeitura 97, eu tenho 38, copia? 38. 3197, Galeão autorizado, 380, Oper Zulu 10. Decola 10, primeira curva à direita, na Dael, Leda Bridge. Controle 11935, transponder 5423. Autorizado Galeão nível 380, Leão Pesolu 10, decola da 10, com curva à direita, da Elzeta, o controle é 11935 e transponder 5423, na 3197. 3197, correto, chama para chamar. 3197. Boa noite, 3297, posto espera, Galeão 09. 397, autorizado na linha ainda, colapso, estamos 0, 120 graus, 109. 3297, decolagem, 3297. Decolado, ao 54, controle 119.35. 1935, boa noite. Salvador, boa noite. TAM 3897 decolou na Dael, se escuta. TAM 3897, contato radar na decolagem, estou falando entre 340 na saída da Dael, após Leda, direto Eudes. Nativo, 340, Dael, Leda, após Eudes, TAM 3897. Pode voar direto Leda? Pode. Direto Leda, TAM 3897. Underway 775, clear and left, final approach runway 10, descent to 2000 feet, altitude 1012, report established. Roger, clear down to 2000 feet, clear for the ILS runway 10, we'll call you established on the localized flow to 1177. 17795. Heavy is on the localizer. Florida West 775, contact now tower 118.6. 118.6. Salvador Tower, good evening. Florida West 775, heavy is with you on the localizer, checking over Duna. Roger, Florida West 775, report on the mark, late gear check. Jerry, we'll call you out of Marco with the gear check. Florida West 775. Papa, Sierra Charlie X, push cocker death, descent of at level 050. Fly head, etap position for my arrival. Altimeter 1012. Cocker death, direct to etap, descending to 5000 feet. 1012, cocker. Correct. Florida West 775, out of mark. Gear is down and locked. Florida West 775, wind 120 degrees, 10 knots, clear to land, runway 10. Clear to land, runway 10, Florida West 775. Pass Sierra Charlie X, confirm your head. Zero 060, do weather. Okay, for how many miles will you continue your deviation? 10 miles. Okay, after deviation, clear fly direct to Kitap. After deviation, direct Kitap. Yeah, I'll check it. 389, décimo agora o centro Recife, 133, décimo 25, alterna, 125, décimo 1. 133, décimo alterna, 125, 1, boa noite. Bom voo. Certo. Trip 5218, controle Salvador, acena identificação. Desça para o nível 060 na chegada, AMAN. Ajuste altímetro no 0 no 2. 060 na AMAN, no 0 no 2. Autoriza a sua altura para o trip Florida West, on the ground at 5, correction, 05, leaving by right and call ground 121-19. Point out, Florida West, 725. Papa Foster and Charlie Echo cleared ILS final approach runway 10, descent to 2,000 feet, altitude 31012, report 7. Clear ILS 10, descent to 2,000 feet, 1012. Front for the track, 8 agora, 3 horas, 50 agora. O 317 está autorizado, parte de Índia Alfa, ponte espera da 902, 118, meio, altímetro 1012. Autorizado, parte de Índia Alfa, ponte espera da 902, autorizado 1012. Miguelas, ground, good evening, Florida West 775 heavy, at the end of runway 10, taxi over to cover run. Roger, Florida West 775, approve a taxi by Alfa, hold short, Juliet. Alpha Hotel Juliet, Florida West 775.